7-8-1, decolando a sua escuta. Azul 2781, contato radar, subir, mantém nível 160. Após 2000 pés, autorizado curvar à direita na proa de elétrica. Em ascensão 160, entende então livre de restrição do 100, após 2000, proa de elétrica, azul 2781. Primitivo, após 2000 elétrica. Ciente, azul 2781. Papatango Lima, Vitor Delta, sendo identificação, desse mantenha 4000 pés, via chegada por médio 1, altímetro 1094. 4000, 14, 5, por médio 1, 0, 0. Lima Vitor Delta, autorizado para o DITAP e após DITAP Duna. DITAP e após DITAP Duna, Lima Vitor Delta. Já, Lima Vitor Delta, Lima Vitor Delta. Livre, Lima Vitor Delta. Controle Salvador Azul 2781. Possível. Possível coordenação para aprovarmos conquista da presente e ascensão ao nível 180, por gentileza? 180, ciente Azul 2781, aguardo coordenação com o céu. Aguardando. Assim como a autorização para voar também conquista, se possível. Azul 2781, autorizada para o de conquista, nível 180 como sinal. Em ascensão 180 na proa de conquista, Azul 2781, grato. Paulo Salvador, boa noite, é o Bruno 099, na Serra do 201, ciente da X-Ray. Paulo Salvador, boa noite, eu vou no 099. Lima Vitor Delta, autorizado sinal ILS X-Ray, desde montanha 2000 pés, em forma estabilizada. Altímetro 1-0 no 4. 14-2000, portal estabilizado no ILS, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, Salvador operando visual com chuva de leve e intermitente sobre o campo. Controle Salvador 2781 da Azul. Formamos desvio à esquerda, 10 graus à esquerda. Foram 237, foram aproximadamente 10 milhas. Gente, Azul 2781, autorizado de vias. Após, retorne para os conquistas. Retorno a prova conquista, Azul 2781. Azul 2781, chame centro Recife, 128.8, alterno 126.0. Centro Recife, 128, 126.0, Azul 2781. Estabilizando, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, completo final, chame torre 128.60. 1086, obrigado. Rodrigo, 1099. 1099, contato radar na decolagem, submontem o nível de voo 360, sai da Arbor 1. 360, Arbor 1, gol 1099. Ligou 1099, solicita manter a proa 230 para evitar a formação. Gente, está livre, gol 1099. E vai manter 240. Gente. Voando Arbor, gol 1099. 1099, vou ir através, gol 1099. Voando Elefa, 1099. Bruno 099, chame o centro Recife em 288, alternativa no 2000, decimal 0. 288, 260, gol no 099, gol. Salvador, muito boa noite, 6259, eu chamo a Transfere. 6259. Contato radar na decolagem, se mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2000 pés, direto do Leda. Ok, após 2000 na proa de Leda, 6259. Salvador, Oxana 6259, solicita. Siga. Proa 230 por 60 milhas, a fim de evitar formações. Sente, está livre de desvio, Oxana 6259. Sente, livre de desvio, 6259. Chama 259, vou direto pro base. Ok, direto pro base, 6259. De gol 705, boa noite. Por 705, contato radar na decolagem, se mantém o 400, após cruzar 2000 pés, direto Leda. 4000, o senhor se a curva da presente direita para evitar formações? Curva direita para evitar formações, por 705, direto Leda. Direto Leda, obrigado, senhor. No 705, vamos precisar voar na proa 220 por 20 milhas, depois da formação aqui. Sim. livre, 1705. Obrigado. Identificação, desse mantém 050, direto do estado para a chegada da Bomed 1, 3290. Correto, desse mantém 050. Anda para a direita do gol 1705. Confirme. 705 retornou para a direita. Gente. Chame 259, chame o centro Recife 251, alternativa 23, decimal 8. 1251, 1238. Correto. E boa noite, até a próxima. Ono 705, chama o centro Recife, as frequências 125, decimal 1, alternativa 123, decimal 8. Recolho, obrigado, senhor. Tenha uma boa noite. 290, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 904, livre a final ILS XUI, cabeceiro 90, chama estabilizado no curso do localizador. A significação de se mantém no nível de voo 050 e adaptado para chegada a Bomédio 1 não. Correto, vou direto do Itap para chegada a Bomédio 1 não.